Salvador, boa tarde, o Ronono 64, procedimento Taxi. Boa tarde, Ronono 64, é a parte externa. Barato. Passando, aguarda. 3 milhas externo, o Ronono 64. Gente. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída Arbor, transição Elefa, de Interceptor peso Luno 7, prossegue conforme. Após decolagem curva direita, aciona 5154 no transponder e o controle de 119, decimal 8. Autorizado Brasília 380, decola da 1-0 com curva direita na saída Arbor Elefa, a peso Luno 7. 154 no transponder, controle 198. Você 63, 2 1. Estima quando pronto para o posto no 11. Passe de pouso 1 no 0, ventou no 50 graus com 9 nós, altímetro 1 no 0 no 7. Livre pouso, piso no 0, com 1 no 0 no 7, gonando 64. Ah, infra-aero monitora nossa frequência, ela deve estar providenciando. Solicito que me chame quando o Finger estiver desacoplado, por gentileza, eu vou partir a aeronave no 03. Ele já está chegando aqui, obrigado. Gente, mas o seu push está suspenso, aqui eu vou partir a aeronave no 03, após eu libero para o campo. 4196, prossegue via Juliette para o 03 no pátio principal. Juliette pro gate 3, 4196. Está em acionamento, 03193. 03193 é o número 2 nesse setor, mantendo escuta e aguarda aproximadamente 7 minutos para início do push. Sente na sua escuta, aguardando, tá? 3193. Ô, 4196 está agilizando o táxi aqui. Tente. O 6315, coordenando com a equipe de solo, a aeronave da Azul vai parquear no 03, sem livre push, me chama quando pro táxi. Pro táxi, obrigado. Torre, Salvador, boa tarde, com 885, passo externo, baixada, Salvador. Passagem com 885, continua a aproximação, vale pista livre. Ok. Colono 64, solo 25, livre à direita, chame solo 1, 21, decima 1. 21, obrigado. Solo, Salvador. Boa tarde, Golo 64. Boa tarde, Golo 64. Prossegue Alfa, chamante da Juliette. Prossegue na Alfa, chamante da Juliette, Golo 64. Telefone 9664. Polo 964, continue a aproximação, aguarde pista livre. Solo aos 27, livre à direita, chame solo 121 décima 1. Leva à direita, solo 121, Bruno, Bruno 885. Salvador, Bruno 885, livre lá. Bruno 885, prossegue via Alfa, me chamando do Juliette. Alfa, chamando do Juliette, Bruno 885. Salvador, no gol, no 64, próximo a Juliette. O número 64 ingressa Juliette para o 07 no pátio principal. Juliette, pátio principal, posição 07, gol número 64. Chamei 6315 para o táxi, POB de 158, alterna Galeão, 5 horas 20 minutos de autonomia. Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro 1017, tem bom voo, 6315. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. 6193, coordenando a equipe de solo, assim que o tráfego da Bianca iniciar o táxi, tem livre fluxo, chama o táxi. Sente ponto para a faixa da Bianca, inicia até 3193, reporte para o táxi. Salvador, 6326, estabilizado, ELS X-Ray, posição no zero. Jânio 6326, reporte externo. Reporta. O 1885, o centro de aeronave está na pista, né, o pássaro? Pista. Suba para 2000, chame controle 199 decima 8. Subi para 2000, peço, chamando sinal AV 8626. 1964, solo 30, livre à direita, chame solo 121 decima 1. Direita, 211, confirmando animal morto, ok? Gente, qual é a altura? Olha, no primeiro terço, logo depois do primeiro terço ali da, da pista, antes da primeira vez. Alô, Salvador, boa tarde, gol 1964, livrando da sua escuta. 1964, muito boa tarde, prossegue bem, Alfa, me chamando da Juliette. Alfa, chamando da Juliette, 1964. Solo, gol 964. Siga. estamos só reportando aí através da Delta aqui um animal ali na pista, ok? Gente, a gente já solicitou entrada para fazer a vistoria, a pista enquanto está de casa. Muito obrigada pela informação. E um pouquinho antes também tem outro aqui. Ok. 63 no 5, pode esperar dar 1 no 0, tá pronto. 315, mantenha o ponto de espera. Tivemos reporte de aves mortas sobre a pista que estão sendo recolhidas. A sua escuta, obrigado. 1385, na escuta? A escuta, você pegou 1385. Já foi reposicionado agora para o 02, na parte principal. 02, obrigado. Saluta 3193 com 178 a bordo, 3 horas e 40, alternando Guarulhos, pronto para o ataque. Segue em Joialfa, ponto de espera 11895, altímetro 1017, tem bom voo, 3193. Chega até o ponto de espera, TAN 3193. TAN 1885, atentou o tráfego da TAN, ingresso Juliette para o 02. Pro 964, ingresso via Juliette pro 10. Juliette pro 10, 1964. Torre, é o Oceanel 63, no 5, voltamos. Prossiga. É só informo quando for possível a decolagem, eu tenho condição de decolar de imediato, tá? Diante. E nós vamos para uma aeronave na terminal, então na pior das hipóteses vai guardar um pouso. Não entendi, confirma? Nós só temos uma aeronave para chegada no momento, então na pior das hipóteses vai guardar um pouso, dependendo do momento que liberar a pista. Ah, tá ok, tá combinado. Bravo, Charlie Mike, go ahead, sir. Could you confirm your estimate to take off, because there isn't your flight plan here. Romeo Charlie Mike, your call sign, could you confirm? Alright, sir. Just a minute to take your... Could you confirm your nomination runway you take off? Boa tarde, Lima Lima Fox, prossiga. Pode se encontrar aqui, você decola? 750 com 8. 3193, não tem um ponto de espera? Não tem. Ali mantenho no zero, tá 3193. Qual é o Xanair 6142, que está aqui em cima dentro, um pouquinho? É 142, tem livre push, chame táxi. Ready to copy? To Sierra November, Oscar Charlie, flight level 180, runway 17, your departure will be normal cargo duty city. After departure, turn your left, confirm your route, Skog 5162, and frequency approach 19.8. That is correct. Could confirm those on board? 07. Is that taxi and takeoff call tower 18095 KNH 017? Oi, Tomás. Livre decolagem 10, tá 3193. Torre 6326, ILS novamente, pistão no zero. Torre 6326, vento no 60 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 7, aguarde pista livre. Aguarda. Lima Lima Fox, estou checando sua rota, mas é, me escuta, aguarda para cópia, por gentileza. Livre pouso 910, ventou no 50 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 7. Livre pouso, né? 326. 3193, decolado aos 44, chame controle 19 decimal 8 com voo. chamará o controle 198, tá? 3193. Transição Elefa. Solo Salvador, boa tarde, Jesus 465, informação Lima, autorização Campinas 300. Cruzeiro 65. Fazemos escutamada para a cópia. Prepara da Eule da Mótica. Da Eule da Mótica, olhando o corpo do Jesus 465. Altímetro marca 1017, sem bom voo. Alfa, 295, obrigado, até mais. Nada, prepara a Momo, código direto. Sim, eu vou falar de Momo, código, a rota 351 durante... Docente, mas eu estou em coordenação junto ao centro, dependendo da autorização dele, mantendo escuta e aguardo. A 3567, cópia. Prossiga. A 3567, está autorizado. Serra Bravo, Bravo Romeu, decola da 1-0, cumpre o perfil da saída Arbor, transição Elefa, onde prossegue o Brasil 1-7. Após decolagem, curva direita. Aciona 5175 e controle 119.8. Gente, autorizado 360 para Brasília, via uniforme Zulu 17, decola da 10, perfil Arbor, transição Elefa, primeira curva direita. O transponder 5175 e o controle Salvador 198.8, tá? 3567. 119.8 é a frequência, mantemos, me chama quando pronto para o push. 119.8, tá? 3567. A sua posição é 09 no pátio principal, tem 3567. Afirma. Livre pouso na 17, vento 150 graus com 7 nós, altímetro no 017. Solo 6326, ataque via alfa. 6326, prossegue via alfa, me chama antes da Juliette. Chama antes da Juliette. Serra Nacional, baixar travado. Livre pouso na 1-7, vento 150 graus com 7 nós, altímetro no 0-7. Serra. Também 1-4-2, decolar da 1-0, vento 150 graus com 7 nós. A linha decola 6-1-4-2. Intercepta Zulu no 0, Kubávia, Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu conforme. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5166 e o transponde e o controle 119.8. Autorizado 300 para Campinas, decola da pista 10, Tael, Leda, Motiva, intercepta para o Zulu 10, Pubave, para o Zulu 6, para voltar o Zulu conforme rota. Primeira curva direita após decolagem, código transponder 5166, controle 198, azul 465. Correto, chama quando pronto para o push 03. 03, pronto, Zulu 4756. Quanto foi o Juliette? 6326. 6326, ingresso Juliette para 62 no pátio principal. costas, ali por costas. Tá autorizado, Serra Bravo, Papa Lima, nível 220, decola da carteira 35, cumpre perfil da saída Momo, código direto. Aciona 5007, o controle, 119, decimal 8. Autorizado, Serra Bravo, Papa Lima, para o Brasil, decola da saída Momo, código direto. O atendimento está correto, próximo só pessoas a bordo. Bem, fracionamento táxi decolagem, torre 7295, altímetro 1017. Papapá, Lima, Lima, Fox, por siga. Obrigado, chamar o táxi. Lateral da EMA, a grada Fox. A Fox continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Fox. Livre pouso na 1 no 7, ventou no 40 graus com 9 nós, a altinha entrou no 0 no 7. E o 7, agora eu vou Salvador, boa tarde, voo 738, final, visual pista no 0. Voo 738, continua a aproximação, guarde autorização para pouso. Aguardemos. Autorização para Ilhéus 200, informação mais. 2097 para Ilhéus, proscópia? Proscópia. Autorizado Serra Bravo Índia Lima, decola 10, cumpre o perfil da saída da El Coral, onde intercepta Golfo 977. Após decolagem, curva à direita. Nível autorizado é o 240, transponder 5171 e o controle 119 decimal 8. Autorizado Ilhéus, nível 240 entendido, da El Coral, 10, curva direita, Golf 677, código 5717, controle 19, decimal 8. Código transponder 5171. Fox, alô 53, informa o Mátio. Aí ele está. Livre táxi aerostar, frequência livre estacionar. Fox. Uma Fox, fica atento a aeronave ingressando no pátio, após a mesma livre táxi, o time entrou no 0 no 7, chama para ingresso no 7. Lima Fox, livre ingresso na 35, reporte alinhado e pronto. táxi aqui com a paralela com o 3. Salão 55, livre direita, chame Salão 21, décima 1. 21, 1, 738, obrigado, boa tarde. Alfa, chamada da Juliette. Alfa, chamada da Juliette. Boa tarde, o Gol 1966 no ILS X-Ray 10. 1966, boa tarde, repórter externo. Vai reportar. Decolado ao 57, chame controle 119.8, bom voo. 119.8, livre uma foto, grátis, boa tarde. 1966, forma aeronave decolada, sentido setor norte sem interferir. Livre pouso na 10, vento 150 graus com 8 nós, altímetro 1.0 no 7. Livre pouso na 7, com 1017, voo na 966. Solo Salvador, boa tarde, parceria 2231. 2231, prossiga. Informação Mike, para Barreiras, 160, aguardando copia. Parceria 2231, a Mike confere, autorizado Barreiras, nível de voo 160. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda na subida Mumu, transição VATAP, Whisky 42, após rota do plano. Acione no transponder 5402, controle Salvador 1119.8. Desde Barreiras 160, pisamos 10, 10, com a esquerda após Mumu VATAP, Whisky 42, com o plano, transponder 5402 e o controle 1019.8. Parceria 2231. Patrulha 2231, apenas confirme o nível copiado? 160. Passageiro 2231, correto cortejamento, reporte quando pronto o feedback. Portarei, 2231. No solo 59, libera a direita, chama solo 121, decimal 1. Solo 121, decimal 1, gol 1966. Solo gol 1966, libera a pista. 1966, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, você escuta, gol 1966. Sapatango F Delta Fox, cópia. Sapatango F Delta Fox, autorizado Siri, nível 045, decola da 127, com primeira curva à direita no corredor Axé, restrito a 1.010 até a liberação do controle. Acione no transponder 5165, controle Salvador, 119.8. Delta Fox, coteje o transponder, é 5165, frequência do controle em 119.8. Papatango F Delta Fox, conferindo a boa autonomia. Papatango F Delta Fox, acionamento e táxi com a torre em 118.95, ajuste altímetro no 017. O Janel 6321, pushback acionamento no 1-1. O Janel 6321, está autorizado pushback, reporte para o saque. Ele puxa e chama para o táxi, o Janel 6321. Sol Salvador, Azul 4065, pushback acionamento gate 3. Azul 4065, aguarde para início do pushback. Pois é. Voo 1966, ingresso Juliette, portão 04, agilizando por gentileza. Juliette para o 04, agilizando o voo 1966. Salvador, boa tarde, é o gol. Salvador, boa tarde, é o gol 1659, da frente da informação, mais para autorização, Galeão. Voo 1659, a Mike confere, autorizado Galeão, nível 360. Rota, antena 0857, Moço. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Irume. Transponder 5176, controle Salvador, 119.8. Autorizado Galeão, nível 360, via rota do plano, uniforme November 857, Moço. Decola da 1-0 com primeira curva direita, a saída da El, Lida, Irume. 5176 no transponder, 198 ao controle, gol 1659. 1659, correto, cotejamento, reporte quando pronto estiver. Controlar 1659. Solo Azul. Azul 4065, é o solo? Prossiga. Está autorizado o pushback e acionamento, reporte quando pronto táxi, Azul 4065. Autorizado o pushback e acionamento, reporte quando pronto táxi, Azul 4065. O solo é o 2017, pronto para o pushback e acionamento, posição 8. Gol 2017, aguarde para início do pushback, é o número 2 no setor. Aguardando o número 2 no setor, 2017. Rota 3567, portão 9, pushback acionamento. Sim, está 3567, aguarde para início do pushback, para informação, seguirá como número 3 no setor. Sim. Salvador 184, informação Mike no 2. O primeiro nave que chamou o solo? Voo no 884. Voo 1884, a informação em curso é a Mike, pronto, cópia? Copia. 1884, autorizado Aracaju, nível 230. Decola da 190, primeira curva à esquerda na subida Pucajamo, direto Aracaju, transponder 50, corrigindo. O transponder 5403, controle Salvador, 1119, décima 8. 230, autorizado Aracaju. Decolando da 10, a primeira curva à esquerda, a Pucajamo, Aracaju. 403, transponder 1920, controle 1884. 1884, correto, cotidiamento. Confirme o portão que se encontra. 2. 2, reporte pronto, pushback. 1884. Tá, 1884. Taxi com 143, 6 horas de autonomia, alternando Goiânia, o Ucha 6321. Passará a minha adequada na frente. É, cuidado na frente. 3 horas de autonomia e alternando Goiânia. Hoje na 6321, autorizado táxi via Pátio Uno, Índia, ponto 010 Torre, 118.95, ajuste altímetro 1017, seguindo o Embraer da Azul, finalizando o pushback no através do portão 03. Afirmativo, prossegue via Pátio e Índia, uma ponte 0, torre 1895, seguindo o Azul, que está fazendo pushback no 5-6321. Torre, boa tarde, Xené 6314, LS da Unicef. O Xené 6314, ajuste 10, 16, continue a aproximação, reporte passando o marcador externo. 06, reporte 0, 7, 7, with the information mic, request Rio de Janeiro, Galeão 320. O Xené 6227, stand by, is it clear? Roger. A gente inicia de imediato, né, com o Delta Fox? Agora. Autorizado, decolagem aqui, estão no 7, o vento 1,40 graus, 08 nós. Iniciando no 7, né, com o Delta Fox. Do 4065, livre do táxi via Índia, ponto 010 Torre, 1118.95, ajuste altímetro 1097. Via Índia, ponto espera 1895, 1097, azul 4065, obrigado, boa tarde. Gol 2097, autorizado, pushback, pode tirar um táxi. Autorizado, chamar a táxi, o gol 2017. O tráfego Papa Alfa 31 decolou da pistão no 7 com ProAçu, não interfere com seu pouso. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 1,40 graus, 08 nós. Depois, né, vai ser no 4. Patango Eco Delta Fox, decolado ao 07, ingressa corredor Axé, 1.000 pés, controle, 1.119.8, tenha um bom voo. 7.19.8, obrigado, até já. Oi Salvador, uma patagem, azul 4065, ponto de espera 1-0. Azul 4065, cliente, mantém o ponto de espera da 1-0. Seu ponto de espera 1-0, azul 4065. Ready, go ahead. Oceaner 6227, clear de Sierra Bravo, Golf Lima, Galeão, flight level 320, departure runway 10, after departure turn right, Dael, Leda, after Irumi, position, upper November 857, after Mosso, Mike Oscar, Lima, Sierra, Uniform, Skog, 5407, Salvador Approach, 119.8. Roger, Galeon, 320, runway 10, turning up to the right and dial leader Irumi departure, upper November 857 and position Mosso. Control 119.8 and squawk code 5407, Ocean 6227. Ocean Air 6227, read back correct, call me ready for pushback and startup. Okay, we just noted to you that we're going to need to start engines at the positions. Our position is number 13. Genesis 6227, approve the startup in position, call me ready for the pushback. Okay, when ready, we start the engines in position 13 and call you to taxi. Ocean 6227. Negative. Call me ready for pushback. Ocean 6227. Call to pushback. Sorry, Ocean 6227. Tango, Eco, Tango, Índia, prossiga. Ocean 6314, solo aos 10, libera a direita, chama solo 121, décima 1. 121 agora, obrigado. É, vou local Salvador, Salvador? Tango, Eco, Tango, Índia, bate cobre, por gentileza. Pronto para o táxi, o Gol 2017, 146 a bordo. Solo, boa tarde, CNM 13-4, livrou. Gol 2017, somente copiei 146 a bordo. 146, 2 horas e 32, Aracaju. Gol 2017, táxi via parte 1 no Índia, ponto espero na 0 torre, 118 decimal 95, ajuste altímetro na 017. Pátio 1 no Índia, 295, ponto espera, ajuste, mesmo, tá? Gol 2017. Solo, Chanel 613 no 4, pronto. O Chanel 613 no 4, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Chanel 613. Chanel 6321 no ciente, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, o Chanel 6321. Pega o reporte pro outro táxi. Condicionado ao banho da Gol, tô 3. Estabilizado no LS, passando agora 5 minutos. 127, 15, o ajuste 10, 16, o vento 140 graus, 10 nós, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso na pista 10, o azul 27, 15. Azul 4065, decolado aos 11, controle 119, decimal 8, tem um bom voo. 4098, obrigado, boa tarde, Azul 4065. Papá, papá, Alpha Charlie, Mike, tax approved, the comeback, hold point, tax away, papá. We'll report, thank you, Papa Charlie, Mike. Confirme quantas milhas se afasta, o nível solicitado e o pátio que se encontra. O Papa Tango Eco Tango Índia, somente confirmando, o para esse setor, o nível 4045 é incorreto. Solicita o 035 ou 055? And the way, correction, line up to runway 17. No 1010 até a liberação do controle. Acione no transponder 0133, controle Salvador opera em 119.8. Salvador Eco Tango Índia confirmando o nível autorizado, acionação ao 035 e confirmou o poder. Acionamento em táxi com a torre 118.95, ajuste ao centro no 017, Papa Tango Eco Tango Índia. Ocean 6314 na Juliette. Ocean 6314, mantém a posição antes da Juliette. Solo, bom dia, azul 2714, ciente da Mike, autorização barreira. Azul 2714, aguarde cobra, prepara a subida Momo Cogbo após direto. Momo Cogbo, na sua escuta. Está no gate 10. 1-659, aguarde para início do pushback, é o número 2 do setor. Guarda no 659. Passaré 2231 na guarda, número 2 do setor. Fala no 884, perfeccionamento no 2. Bom, no 884 na guarda, para início do pushback. 884. São Salvador, Azul 2795, livrou na sua escuta, boa tarde. Azul 2795, fax via Alfa, Kilo, parte 3, posição remota, 4 Romeu. Alfa, Kilo, parte 3, 4 Romeu. 3567, 90 a bordo, Berlândia, 3 horas e 21, táxi. Corrigindo, UTA 3567, confirmando 190 a bordo? Afirma. Tá, 3567, utilizado táxi via parte 1 no Índia, ponto 010, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 1017. 7, pátio, Índia, 118, decimal 95, 1017, 3567. Tango Índia, livre acionado, parte 5, chame pronto para o táxi. Chama lá. Papa, Papa, Alpha, Charlie, Mike, cleared for takeoff runway 17, the wind is 150 degrees, 09 knots. Cleared for takeoff runway 17, Alpha, Charlie, Mike. Algo no meio 59? 1-659, está autorizado. Pede, pode procurar. Livre pushback acionamento, apontará para o táxi, o gol no 659. Para até o ponto de espera da Papá, o Eco Tango Índia. Azul 4462, no solo, aos 16, libera a direita, chama solo, 121, décima 1. 121, azul 4462. Postilé 6314, autorizado ingresso de LED, portão 08. Ingresso, portão 08, LED 64. Azul 4462, cifrando. Azul 4462, táxi via Alfa, reporte Anta Juliette. Táxi via Alfa, reportar Anta Juliette 4462. Rua 1659, é o sol? Rua 1659, prossigo. Somente correndo com a equipe de solo, a gente puxar um pouco mais a retaguarda, uma aeronave e o Airbus da Vinha, ingressando para o portão 08. Ok. O Eco Tango Índia mantém a taxa de papá. Papá. Oi, boa tarde. O Gol 2-0 no 7, ponto de espera, pista 10. Gol 2-0 no 7, a gente mantém o ponto de espera, da 1-0. Mantém o ponto de espera, gol no 2-0 no 7. Uno 884, está totalmente pronto para o pushback? Positivo. Uno 884, autorizado pushback, reporte pronto táxi. Autorizado a pronto táxi, 884. Oxalé 6321, para informação, está aguardando a aeronave decolada da pista 17, pista secundária, cruzamento do campo, ok? Afirmativo, paciente Oxalé 6321. Após, direto. Acione no transponder 5126, controle Salvador 119.8. Autorizado barreiras 180, decola 90, curva esquerda, Momo, transição Cogbo. Após direto, transponder 5126, controle 198, azul 2714. Azul 2714, correto cotejamento, reporte pronto para o pushback. Reportará. Oxalé 6321, autorizada a decolagem pistão no zero, vento 150 graus, 08 nós. Livre decolagem não no zero, Oxalé 6321. Gol 2017, após a rolagem do Airbus da Avianca, autorizada a alinhar e manter, cabeceira 10. Após a rolagem da mesma linha, mantém pistão no zero, 2017. Tango Índia para informação, Papa Alfa 3-1, aproximando para pouso pista 1-7. Mantenha ponto de espera da Papa. Sete, Papa 1 da Papa. Tango Índia. O gol com o número 59 para o táxi, está com 1-7-8 a volta, está no 23-39, Altana Campinas. Número 59, autorizado táxi via Pátio 1, reporte no através do portão 05, ajuste altímetro 07. Autorizado, táxi Pátio reportará no através do 05, gol número 59. Azul 4462, Azul 4462, mantém a posição de Juliette. Papá Romeu Hotel Juliette Serra, prossiga para o solo. Confirme o horário da, do plano, Papá Romeu Hotel Juliette Serra. Aguarde por gentileza, mais 10 minutos para ativar o sistema, por gentileza aguarde. Sinal de 4 milhas. Papa Tango, Eco Zulu 1 Novembro, autorizado pouso pista 1-7, vento 1-40 graus, 099.